Capítulo 29 – O Caminho da Cruz. As coisas chegaram a tal ponto, disse o famoso inglês com irritação, que agora é permitido que a religião interfira em nossa vida particular. A essa frase podemos responder que as coisas chegaram a um ponto pior, no qual um homem inteligente que vive em um país protestante pode fazer tal observação. Será que esse homem nunca leu o Novo Testamento? Nunca ouviu falar de Estevão, de Paulo, de Pedro? Nunca pensou nos milhões de pessoas que seguiram Cristo com alegria, até sofrerem morte violenta, repentina ou prolongada, porque não permitiram que a religião interferisse em sua vida particular? No entanto, devemos deixar esse homem com sua consciência e seu juiz examinar nosso próprio coração. Talvez ele tenha apenas expressado com franqueza aquilo que alguns de nós sentimos secretamente. Até que ponto nossa religião interferiu radicalmente no modo em que conduzimos nossa vida? Talvez seja melhor responder primeiro a essa pergunta. Acredito há muito tempo que o homem que rejeita completamente a fé cristã é mais respeitado diante de Deus e dos poderes celestiais que o homem que finge ter religião, mas se recusa a submeter-se totalmente a ela. O primeiro é um inimigo declarado, o segundo é um amigo falso. É o último que será vomitado da boca de Cristo, e não é difícil entender o motivo. Uma das figuras que representa o cristão é de um homem carregando uma cruz. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O homem que carrega a cruz não controla mais seu destino. Perdeu o controle quando pegou sua cruz. A cruz imediatamente tornou-se um interesse de total absorção para ele, uma interferência avassaladora. Seja o que for que ele queira fazer, há apenas uma coisa que ele pode fazer, ou seja, caminhar em direção ao lugar da crucificação. O homem que não tolera interferência não se sente obrigado a seguir Cristo. Se alguém quiser, disse o nosso Senhor, e assim deu liberdade a todos os homens e colocou a vida cristã no centro da escolha voluntária. No entanto, nenhum homem pode fugir da interferência. Lei, dever, fome, acidente, desastres naturais, doença, morte, tudo interfere em seus planos. E no decorrer do tempo, não há nada que ele possa fazer quanto a isso. A longa experiência com as rigorosas necessidades da vida ensinou ao homem que essa interferência se interporá mais cedo ou mais tarde. Portanto, ele aprende a fazer o que pode com o inevitável. Aprende a permanecer rodando em círculos onde a interferência é mínima. Os mais corajosos podem desafiar o mundo, ampliar o círculo de alguma forma e assim aumentar o número de seus problemas, mas ninguém convida as adversidades para fazerem parte de sua vida. A natureza humana não foi construída dessa maneira. A verdade é uma excelente professora, mas cruel também. Não pede conselho, não negocia, nem faz concessões e grita do alto dos montes: prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro. Provérbios 8, verso 10. Depois disso, cada homem decide sozinho. Ele pode aceitar ou recusar, receber ou desprezar como lhe aprouver. E não haverá nenhuma tentativa de coerção, embora o destino todo do homem esteja em jogo. Se um homem se apaixonar pela sabedoria eterna e em seu coração decidir conquistá-la, ele assumirá para si uma busca em tempo integral totalmente envolvente. Depois disso, ele terá pouco espaço para as outras coisas. Dali em diante, toda sua vida girará em torno de buscar e encontrar, de autonegação, de disciplinas rígidas e de morrer todos os dias, porque está sendo crucificado para o mundo e o mundo para ele. Se este mundo não fosse pecaminoso, o caminho da verdade seria suave e fácil. Se a natureza do homem não tivesse sofrido um imenso desvio moral, não haveria discordância entre o caminho de Deus e o caminho do homem. Imagino que no céu, os anjos atravessam 1000 milênios serenos sem sentir a mais leve discordância entre seus desejos e a vontade de Deus. Mas não é o que ocorre entre os homens na terra aqui. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, verso 14. E a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro. Nessa disputa só pode haver um resultado. Devemos nos submeter a Deus e deixar o caminho a cargo dele. Sua glória e nosso eterno bem-estar exigem que seja assim. Outro motivo pelo qual a religião deve interferir em nossa vida particular é que vivemos no mundo, o nome bíblico para a sociedade humana. O homem regenerado foi separado interiormente da sociedade, da mesma forma que Israel se separou do Egito na travessia do Mar Vermelho. O cristão é um homem do céu, vivendo temporariamente na terra. Embora seja dividido em espírito da raça dos homens caídos, ele deve viver na carne entre eles, e é semelhante a eles em muitos aspectos, mas em outros, a diferença é tão radical que eles não podem deixar de ver e de ressentir-se disso. Desde os dias de Caim e Abel, o homem da terra castiga o homem do céu por ser diferente. A longa história de perseguição e martírio confirma o que digo. No entanto, não devemos ter a impressão de que a vida cristã é um conflito contínuo, uma luta irritante e ininterrupta contra o mundo, a carne e o diabo. Mil vezes não! O coração que aprende a morrer com Cristo logo conhece a experiência abençoada de ressuscitar com Ele. E todas as perseguições do mundo não podem silenciar o alto som de alegria santa que brota da alma que passou a ser morada do Espírito Santo.